Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios. 1 da tarde, chegamos com Coca-Cola. Abra a felicidade. Cara, eu fico impressionado assim, os negros estão sabendo que nós estamos começando o programa e ficam sentados lá fora, tomando café, comendo chocolate. Tudo aqui, aí começa o programa, vamos embora. Eu tava fumando um cigarrinho lá fora com o Paulo Santana. Isso, Paulo. Eu e Santana. Parar com essa palhaçada, velho. Fumando, Paulo. Estamos chegando com Coca-Cola, abra a felicidade, nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece, hein? Vem, Mr. P, vamos trabalhar, Mr. P. Não fica te fazendo aí, rapaz. O óleo não consegue se misturar com a água. Chato pra caramba esse negócio. Eu estou com uma canção na cabeça. Não, mas guarda ela pra ti. Fala aí, Cajê, beleza? Tudo bem, Cajêzinho? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem, Marcos Pianjas? Eu tô muito bem, cara. Eu também, tô ótimo hoje. Depois de um dia sem fazer pretinho. Fala aí, Porazinho! Eu tô com alguma coisa na cabeça, mas eu não posso dizer o que que é. Coisas na cabeça! Não fosse. Tô bem, viu? Beleza! A estrela móvel do Pretinho Básico de hoje é o homem do Galpão Crioulo! Neto Fagundes! Meu culpado, eu vou te dizer uma coisa, meu culpado. O Galpão Crioulo com o tio Nico é o clássico, entendeu? É muito legal. O Galpão Crioulo. É muito legal. Putz, mas o Neto Fagundes depois que entrou no Galpão Crioulo, bicho. Não existe, vamos combinar. Não tem Galpão Crioulo sem Neto Fagundes. Não tem. Neto Fagundes é a alma do Galpão. Não tem Galpão Crioulo sem os artistas, né, cara? Sim, sem o folclore, né? Modernizou o Galpão Crioulo. Atualizou. Eu vou dizer mais, ele atualizou o Galpão Crioulo junto com a sua grande produtora, aliás, uma equipe de produtores. Rosana Holândia. Isso. Aquela gauchada que produz o Galpão Crioulo. E digo mais, Neto Eterno. Neto Eterno. Neto Eterno. Mas, ô, Mr. P, qual é a música que tu queria cantar? Eu não sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar. Canta agora, Mr. P. O muro que eu construí, o meu Rio Grande, o meu lar. Melhor o livro. Essa de ser indispensável, eu me lembrei do João de Almeida Neto uma vez, que um músico, ele ligou pro músico assim, o João tem uma voz grave assim, né, um dos cantores mais conhecidos aí do nativismo, ele ligou pro cara e disse assim, mas aí, chefe, tu tá onde? E o cara disse, eu tô em casa ainda. Não tem problema, eu tô indo então. Não, me espera, João, disse, não, só tem um cara que não pode faltar no meu show, cara, eu. Porta fora. Que beleza. Abraço, João de Almeida. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, vamos juntos até as 2 da tarde nessa vibe de família, nessa vibe bacana, na honesta, na moral, entretendo a audiência da Atlântida. Cara, queria falar um troço que foi comovente, foi emocionante ontem à noite. É verdade. Nós atingimos, nós porque é o Pretinho Básico, é o Alcemar, é o Dedé, é todos nós aqui, o Cagê, o Lelê, o Mauri, todo o Pretinho Básico, Pi, nós ontem fizemos história no Twitter no Brasil. Nós alcançamos o primeiro lugar dos TTs Brasil com a hashtag AIDEDÉ. É verdade, Mr. P. Sabe que eu cheguei a pensar quando eu tava vendo o jogo? E me passou pela Vasco, cabeça, né? Porra, alguém podia fazer uma brincadeira. Fizemos, tal, cara. Do Dedé e. Porque o Dedé é jogador do Vasco. Dedé é zagueiro do Vasco. Do Vasco. Aliás, o gol, o primeiro gol do Curitiba foi em cima do Dedé, não foi? Eu não sei que foi. Aí que começou a história do Dedé. Foi aí que começou a história do Dedé. Aí, numa brincadeira, eu assistindo o jogo e tweetando ali no Twitter, esse vício maldito, que agora é o vício da novíssima geração, é o Twitter. E aí, tamo ali, né, mano, tweetando, e daqui a pouco alguém lança, pá, vamos botar o AIDEDÉ nos TTs Brasil e tal. E eu, pá, então vamos. Puf, e começou, velho. Em uma hora, a gente tava em primeiro lugar, na frente de... Em cima do Vasco campeão, em cima da despedida Eduardo da ópera. Né, Eduardo e Mônica, que é a campanha da Vivo. Cara, na frente de todo mundo, bárbaro. Primeiro lugar nos Trending Topics brasileiros, cara. AIDEDÉ! É emocionante pra gente, cara. Muito bom, muito obrigado a você que participou em todo o sul do Brasil. E um abraço pro Dedé, né? E um abraço pro Dedé, querido Dedé Santana. Não tô entendendo nada. Não o zagueiro do Vasco, não, Dedé Santana. Aí a gente começou, nós estávamos reunidos, né? O Davi, o Potter, o Lelê, eu, o Lipe. Estávamos reunidos no barranco assistindo o jogo. E aí a gente começou a torcer pra que o Dedé fizesse um gol contra. Que desse a classificação pro Curitiba, porque daí ia estourar o Dedé, né? Mas infelizmente mas, não aconteceu. Mas estourou, né? Ele com a cabeça de bêbado, né? Bêbado já imagina loucura, exatamente o que vai acontecer. Cara, só isso de um gol contra um elefante vindo voando. Isso já aconteceu, cara. Mas enfim, estamos muito felizes e satisfeitos com a missão, com o objetivo alcançado ontem à noite. Hoje é quinta-feira, 9 de junho de 2011, dia do porteiro. A você que é porteiro, que tudo vê e nada fala, um grande abraço. Hoje é dia do tenista, parabéns Cagê, que é tenista. Cagê é tenista, cara. O cara treina tênis, joga tênis. O nosso Guga, né? O nosso tenista é o Guga. Eu vou sair daqui e vou bater uma bolinha. Tu é um amador. É tenista amador, mas é tenista, cara. Ô, Magnata, posso mandar um abraço? Eu não aguento mal, Cagê. Deixa eu mandar um abraço pra um tenista amigo meu, o grande Pininho. Fininho, Fernando Meligênio, Fininho, muito joguei com ele. Grande Magnata. Passou tudo junto com o Fininho. E é verdade, o Cagê tem um grande tênis. É verdade. Muita gente acha que não, mas ele tem um grande tênis. Maravilhoso o tênis. Pro Serginha, que é o nosso, que é o professor do Potter, e o Everton, que é o meu professor de tênis. Ambos têm grandes tênis. Fui convidado uma vez, fui desafiado pra jogar um tênis com o Potter e com o Cagê, tomei uma surra. Fazia mais de 15 anos que eu não jogava tênis. Tomei uma surra, os caras jogam muito bem. Personal tênis, né? Hoje é também dia tênis tem que saber pegar. Tem que ter pegar a pegada da raquete, né, cara? Hoje é dia da imunização. Eu tive que subir lá no alto para ver energia racional, a verdadeira luz da humanidade. Que beleza. Aliás, fica a dica aí, se você ainda não fez sua imunização contra a gripe, acho que ainda dá tempo de fazer, né? Deve ter mais uma ou duas semanas aí pra fazer a vacina da gripe, que demora pra agir, pra fazer efeito, 2 semanas no organismo. Então tem que se vacinar, cara. Temos aí uma morte confirmada por H1N1, a gripe A. Hoje também é dia do pão. Dia do pão? O pão. Cara. A minha prima arrumou um namorado. O nome pão. Dele, o pão da minha prima. Tem aquela outra, o tio, me dá um pão. Pô, os Tarcísio me desbenda, é verdade. Mas o pão, abraço pros Tarcísios. Pouca gente sabe, mas o pão é muito perigoso. 100% das pessoas que comem pão morrem. É verdade. O alimento mais antigo e mais popular da humanidade. É verdade. Eu gosto do pão líquido. A cerveja. Tá bem, queridos. Então, dia 9 de junho é isso aí. Nova nuvem de cinzas vulcânicas afeta voos no aeroporto Salgado Filho. Exatamente. 5 voos, Almir, das companhias aéreas TAM, Gol e Pluna para Buenos Aires e Montevidéu foram cancelados. Cancelou! São covardes. Por que covardes? Tranquilamente dá pra voar nessas cinzas. É só ligar o ventilador, né, Almir? Quem é que nunca andou no meio de uma cinza, entendeu? Quem nunca botou fogo na própria casa? Por causa da cinza da lareira. Exatamente. Não. Cara, tu viu isso? Aconteceu isso ontem em Porto Alegre, Almir. Exatamente. Uma senhora limpou sua lareira, botou a... Olha que bacana, né? Que inteligente. Ela, a querida senhora, colocou as cinzas da lareira num saco plástico. Ah. As cinzas da lareira, em algum momento, uma dela lá estava viva ainda, pegou fogo no saco plástico. Não contente em colocar as cinzas no saco plástico, a senhora colocou o saco plástico perto de jornais e outros plásticos. Tacou-lhe fogo, mas que não pega fogo, assim. Pegou fogo, né, cara? Uma cobertura, mamãe, cobertura mamãe. Aqui no Praia de cobertura aqui no Praia de Belas, exatamente. Mamãe. Gão, fogo. Mamãe, mamãe. Tá se esquentado aquele frio, né? Tava muito frio. Esquentou toda a vizinhança. Aliás, é muito perigoso, você que tem lareira em casa. É muito perigoso, teve um casal que morreu dentro de uma pousada, né? Foi semana passada, mês passado. Exatamente. O casal foi dormir com a lareira acesa. Não pode. E morreu intoxicado. Então tem muita gente que não tem lareira em casa, aí vai passar o final de semana romântico na serra. Isso. Vou ligar a lareira pro cara, né? Primeiro que a lareira não se liga, né? Se acende. Enfim. É. E aí é muito... Morre. Tem que saber usar a lareira. Então, com a promoção da lenha, né? Tem lenha? Com a promoção da lenha, né, Magnata? É só acessar o site ali do Magnata, que tem muita lenha aí. Deixa uma janelinha lá no fundo da casa aberta. Mas é friaca. Bom. Aí o cara de lareira em quarto de hotel deixa a janelinha do banheiro aberta pra fumaça até onde sair. E tá outra, né, cara, as faíscas vivas da lenha, né, cara? Sai uma faísca viva que para num plástico e já tipo já desenho animado, pega fogo assim, naquele tipo plástico animado, que, e tu não cara, viu, tu tá dormindo aí quando já era. E nesses climas românticos normalmente tem um tapete, né, pra tem fazer o clima. Tem tapete, cara. Exato. Pelego, né, nego velho? Pelego, querido. Agora nuvem de cinzas pode chegar ao sul do Rio Grande do Sul nas próximas horas. Ah, hoje vai ser legal. A gente tá vendo aqui, tá, já estamos aqui, né, observando e tal, a gente vai situando a galera. Municípios gaúchos que fazem divisa com o Uruguai devem ser os mais atingidos. Feito. O governo federal tem plano para reduzir o IPI de veículos menos poluentes. A nova política será permanente. Em troca do imposto menor, as empresas terão de investir mais em tecnologia para desenvolver motores mais eficientes. A redução do uso de combustíveis é um objetivo do governo. Agora, é uma vergonha, cara. Tô andando pelas ruas, cara. Tu vê assim, ó, veículos oficiais, né? Por exemplo, lotações, cara. Aham. Uhum. Uma fumaça preta. Tu vê que aquilo ali é mal, o motor tá mal regulado. Vocês que tu não, é, gente, não é, cara. Aquilo, fumaça preta é a mais limpa não, que existe. Não, não, cara, tá louco. Não, não é sério, isso, cara. Ah, são ônibus dá pra inalar, cara. Isso aí, pô, caminhões. É, o veículo a diesel que é o mais poluente. É isso aí. Ah, é impressionante, cara. É uma, assim, ó, é uma vergonha tu ver ônibus, lotações, tudo bem. Tem alguns carros aí que, né, até tu entende, porque são uns carros caindo dos pedaços e tal. É difícil tu chegar pros caras e dizer, ó, tu vai ter que regular teu motor, porque... Mas ônibus... Os caras te dão um soco na cara. É, ônibus, lotações e carros oficiais é uma vergonha, não pode, né? Não pode, tem que ter uma fiscalização mais rígida. Aliás, o trânsito é uma coisa bem, bem curiosa, chega a ser bizarro o trânsito, né, cara? Porque tu vê, hoje pela manhã na Mauá, em Porto... Não, na Mauá, em Porto Alegre, tinha um cara... Uma velha com um pudo. Não, cara, um cara desses de rua, um cara que carrega papel e... Papeleiro com um carrinho de supermercado, cara. Sim. Empurrando um carrinho de supermercado, né? Isso é muito gringo. Isso é muito gringo. Na América já fazem isso direto. Agora que os mendigos daqui estão copiando. Vai pra calçada, então, né, cara? O cara pensou que, é um carrinho de quatro rodas, tem que andar na rua. Vai pra calçada, cara. Tá correndo o risco de ser atropelado, de se incomodar, sabe? Tá louco, velho. Não pode, cara. Carroça, carrinho de supermercado. Tem neblina ainda, né? Carrinho de bebê. Neblina. Neblina, junto. Você vê uma mulher fumando e empurrando carrinho de bebê, cara. Na rua, não, né, cara? Que isso, mano? No meio da Mauá. Fumando, né? Fumando. E largava cinza, que nem não. Era freira grávida fumando. Não era freira aquela. Era freira grávida. Substituição de vassouras por sopradores para limpeza provoca polêmica em capital. Eu prefiro vassoura. Sopradores são um aparelho movido a gasolina, semelhante a um aspirador de pó. Os moradores reclamam de ruídos do soprador, mas o DMLU garante que produtividade de garis é maior. Expectativa é substituir gradativamente as vassouras com o tempo. O aparelho é muito eficiente, sobretudo para recolher pontas de cigarros e areia nas calçadas e meio chupar, fios. Chupar, não empurrar. Pois é, cara. Ele faz o trabalho de sopro, né? Ele deveria chupar. Os operadores são orientados, segundo o nosso querido, quem é ele mesmo? O DMLU, a tomar cuidados para evitar que a poeira incomode os pedestres. Quer dizer, é o troço burro, né, cara? Porque ele empurra tu dá a poeira pra ele. É legal, empurra. Vocês já viram ele funcionando. Ele empurra é o troço pra... É legal. Não, não, não, não, é o contrário, ele aspira. Eles não. Ele assopra. Eles usam muito quando estão fazendo o corte de grama. Que inclusive ficam segurando aquelas telas e tal. Eles usam muito essa máquina, por enquanto, pra isso. E realmente funciona, né? Porque pra que tu varra toda aquela quantidade de graminha que fica pelo chão, puta, aquilo ali é um jato forte. Eu vi aquilo pela primeira vez na Bomboneira, quando caiu um monte de papel em cima do campo, os caras querem limpar esse negócio. Soprando o papel. O Maradona tem uma dessas em casa. Exato, Maradona não sai isso. Mas, cara, tinha que aspirar. Eu acho que tinha que aspirar. Eu vi em alguma capital, troço aspirando. Mas é que aspirar eu acho mais difícil, porque tem galho, tem muita coisa. Aí a boca vai ter que ser grande, aí tem que ser um equipamento diferente. Ah, esse, ele é mais simples, né? Ele é mais simples mesmo. E o barulho? Eu não sei como é que é o funcionamento dele, se é gasolina, gasolina, falou ali. O custo disso, como é que vai ficar, agora é meio que uma fotografia do futuro isso, né? Tá, capa da Zero Hora hoje, inclusive. É, a impressão que dá é essa, as pessoas todas assim com essas máquinas... troço meio cinematográfico. Eu me lembro de uma... A gente tava tocando num projeto no sul da França, uma vez, em Saint-Henri, né? Eu tava no hotel, e aí eu olhei, assim, tinha tipo um brique da redenção, assim. Só que eles vendem tudo. Copa do Mundo de 98, né? 98. Aí eles fazem tudo, assim. Vendem peixe, carne, roupa. Vende tudo lá. Tudo. É um bricão, assim, né? Eu acho que o mais, aí... eu acho mais legal quando um gaúcho viaja é que ele sempre acha uma relação com o Porto Alegre. O brique da redenção. Ele sabe explicar o que é. O cara vai lá ver um prédio lá. É que se eu digo que é uma feira, pode ser uma feira automotiva, claro. Pode ser uma feira... Sim. Essa é só porque era uma mistura de tudo, que nem acontece, não só aqui em Florianópolis, tem grandes lugares, assim, cheio de... Tem praias, todas no tipo capim. Essas feiras de Florianópolis parecem as feiras de Porto Alegre. Isso, Floripa tem a grande Ponte Estilo Luz, que é igual a Ponte do Guaíba. Só no cemento. Tem uma relação. E me chamou a atenção que aqui eles estavam produzindo muito lixo, cara, e jogando tudo no chão. E eu disse, o que é isso, cara? O cara pega ali, corta o resto, ele joga no chão. Tá, cheguei ali, né? Fiquei, voltei pro meu quarto. Meio dia, meia hora, mas eu vi um barulho, assim. Negócio barulhento. Quando eu abri a janela, era um imenso de um trator que passava, juntava aquele lixo, jogava pra dentro do próprio caminhão, que já reciclava. E aquilo ali já saía um líquido com espuma pra lavar o lugar. Às duas da tarde, cara, era um brinco o lugar, assim. Um negócio inacreditável. Exatamente naquilo ali cabia uma... Tipo, sim, um carro alegórico. Sim, sim, exatamente, sim, um carro alegórico. Uh-huh. Que passava e limpava tudo, cara. Eles atiravam ali já e saía reciclado. Eu disse assim, porra... Isso é outro mundo. Outro mundo. É França, né? Devia ter te jogado lá, sair limpinho. Ah, saía limpinho, banho tomado. É. Cabelo mesmo. E o último destaque do Clique RBS é o seguinte. Vocês lembram do personagem Pete Bitoca? Sim. O Pete Bitoca baixinho. Vai assumir vaga em Câmara de Vereadores de Taubaté, interior de São Paulo. Cara, depois do Tiririca, deu o famoso personagem do humorista Heitor Martins Sugimoto é o primeiro suplente de vereador pelo PTN. PTN! É isso aí, cara, o Pete Bitoca é engraçado, cara. Tem como não rir do Pete Bitoca. Ele é anão, cara. Ele parece um anãozinho. Era do Tom Cavalcante? É, o Pete Bicho. Isso mesmo. É da Record? Como é que era o personagem do Tom Cavalcante? Era o do Calça de Couro? Aquele do Bebum também. Porcão de couro, mano. Isso, couro. Ele fazia parceria com o Calça de Couro. O Pete Bicho, não era? E tinha o Pete Bitoca, que era o assessor dele. É, era o Canabarava. E ele era todo bombado, né? Era uma alusão aos Pete Boys e tal. Pete Bulls. Enfim. É verdade, amigo. Tem uma notícia importante aqui. Marcelo, vão mandar o cara de volta pra Itália ou não vão, Marcelo? Vão mandar o cara. Vão liberar ele. Se ele quiser. Estão liberando os terroristas. Que é verdade. É isso, hein, esse é o retrato do Brasil, né? É verdade. Retrato, cara, do Brasil. Não, falando sério. É verdade. É uma coisa impressionante, não, um pouco, né? É meio absurdo, assim, né? Não, é muito absurdo. O governo, né, da Itália tá revoltado. É muito absurdo, porque, cara, assim, o Brasil, quando se mete a fazer coisinha na política internacional, política dá nisso, externa, né? É uma política vergonha nesse país. É uma vergonha mesmo. O cara matou quatro. Sim, tá condenado à prisão perpétua. Aí o presidente do Brasil diz: não, vamos segurar esse cara aqui. Por que não extradita esse cara? Os caras julgaram lá, fazer o que quiser com ele lá no país de origem dele, né? Foi a mesma babaquice que fizeram com o cara lá de Honduras. Lá, é verdade. O Delaia, o bigodudo Delaia. É verdade, bigodudo. Pelaia. E ficaram com ele ali de molho. Zelaia, Marcelo. Tava ele na casa lá um tempo. É verdade. Eu não só sei. Se queimaram internacionalmente. Pode ser que exista alguma coisa por trás aí que a gente não saiba. Existe, né? Um romance entre Lula. Não. Existe uma amizade entre o Batiste, né? Isso. O Batiste e o Tarso Genro. Que era, sim, na época, ministro da Justiça. Sim, exatamente. É? E que foi aí que começou isso. Hoje o Tarso é governador do Rio Grande do Sul, mas eles eram muito amigos, né? Pra ver as coisas... Hoje eu vi uma notícia que me assustou também, né? Tá sendo votado agora, o São Felice pode ir pro regime semiaberto. Ah, putz. Né? Aí tu olha a notícia e diz assim, não, parei, o cara daqui a pouco vai dizer assim, não, pegadinha. É brincadeira, né? Não, não é pegadinha. Votado e pode que o cara... São os excelentes advogados que o Brasil possui, né? E as brechas na lei, é isso aí. Pessoal na Espanha já tá esperando. E os excelentes advogados é um elogio, né? Sim, é um elogio, sem dúvida, é um são excelentes advogados. Porque mandar o cara que matou, sim, a mulher, botou fogo na mulher e tudo mais pra regime semiaberto. Como nós temos pessoas capacitadas pra fazer isso. É verdade, né, Marcelo? É verdade, amigo. Outro caso é o Paulo Maluf, né? É verdade. Que tá livre. E ele tá perseguido pela Interpol, né? Tu pra Maromata. Perseguido pela Interpol, não pode visitar vários países, mas no Brasil tá tranquilo. É verdade, tá livre. Tranquilo. E como é que é a risada do Maluf, Marcelo? Eu lembrei do Agildo Ribeiro fazendo. Cada vez pior esse o Agildo cigarro. Ribeiro fazendo o Maluf, e aí o cara diz: mas aqui tá a sua assinatura aqui. Não é minha assinatura. Nem eu, sou eu. Notícia do dia, o governo português teme que computação em nuvem provoque acidente aéreo. É verdade. O anúncio do iCloud, nuvem da Apple, colocou o governo português em alerta. De acordo com o relatório do serviço reservado português, a armazenagem de dados em nuvem poderá provocar acidentes aéreos. Já temos um espaço aéreo muito disputado, ora pois. Armazenar coisas nas nuvens ainda pode causar mais problemas. É verdade. O que que o Cristiano Manualdo acha disso, Marcelo? Nosso informante direto de Lisboa, Portugal, Cristiano Ronaldo. Manualdo, rapaz. É verdade, está dormindo no programa. Está dormindo, nosso informante. Atenção, rapaz, não, Cristiano aqui, Manuel. Ele está estudando o script, pô. Tá valendo. Mas não, eu estava aqui na dúvida. É o delay, Mas o que é que estava a dizer? Desculpa, Marcelo. Para a próxima notícia, policial fica famoso nas Filipinas. Agora são os dois. É verdade. É isso aí, se liga aí, vamos junto. Policial fica famoso. É verdade. Ficou famoso nas Filipinas. Policial ficou famoso porque controla o trânsito com uma dancinha. É verdade. Ele é o Margarida do trânsito. É azulzinho Margarida. Controla o trânsito lá com uma budinha empinadinha. Ah, na década de 80 teve o Pelezinho. O guarda que dançava, era o Pelezinho. Batia com as duas. E dançava. Batia com as duas, né? 70, é verdade. 70, eu gosto 80. Do Pelé que ele bate com as duas. É verdade. É o Pelezinho? Ironia do destino, gêmeos morrem no mesmo dia. Julian e Adrian Riester cursaram juntos a escola. Viajaram juntos para o Zéu. É verdade. E entraram juntos na mesma ordem franciscana. É verdade. Passaram a maior parte dos seus 92 anos juntos. 92. E morreram ontem, no mesmo dia, de parada cardíaca. É verdade. Brincando, cara. Isso aí é que são almas gêmeas, né, Marcelo? Nascidos com apenas alguns segundos de diferença. É verdade. Em março de 1919, eles morreram no intervalo inferior a 12 segundos. Caraca! Notícia incrível! Pô, isso é felicidade plena, velho. Isso é felicidade plena. Mentira, ele é verdade. Notícia sensacional. Isso é notícia inventada, notícia inventada. 12 horas. Dá no mesmo. Tão impressionante. Não. 12 horas não dá no mesmo. Deu no mesmo, é verdade. Uma coisa mesmo, é tu sofrer com a morte da tua companheira, do teu companheiro ali por 12 segundos. Outra coisa é tu sofrer por 12 horas. É muito sofrimento. Foram 12 horas, mas dá a mesma coisa, só que dá mais ibope se falar 12 segundos. É verdade. Ah, legal. É verdade, Marcelo. Mas vamos mudar, que muda uma palavra na informação. Não tem problema nenhum. Foi obrigado, Marcelo. Foi em Portugal que o irmão gêmeo tentou se matar e matou o irmão dele por engano. Obrigado, Marcelino. Vai daí, Mr. P. Um gago no restaurante. Tá ali almoçando e tal, chega o garçom do lado dele, o senhor quer maionese? E pof, bota no prato dele, o gago olha pro garçom, mais. Aí o garçom, puf, bota mais. Mais, puf, bota mais maionese. Mas tá transbordando de maionese já o gago. Meio saladeiro do barranco. Mas eu não gosto de maionese. Tem outra de gago aqui. Ah, gostei. É que aí segue na de gago. Vai não. Mesmo o gago embarca no avião com o locutor da piada não é gago. Ah, tá bom. Com um alemão e um brasileiro. E o gago. O gago não tem nacionalidade. E aí, pra abrir o paraquedas, o cara, o instrutor, tinha que falar o seguinte. Vai assim, ó, pula, fala farinha, farofa, ferro e puxa a cordinha. Lá se foi o alemão. Farinha, farofa, ferro. E abriu e o paraquedas abriu. O brasileiro. Farinha, farofa, ferro. E aí foi o gago. Ferrou. É o Papaulo, né? O cara chegou, como é que é teu nome? O cara, Papaulo. O senhor é gago? Mas não, meu pai era gago. E o escrivão baita mesmo. O Papaulo. Papaulo. O Exu. O Exu, ele. Pega teu nome, o Papaulo. Vai daí, meu compadre. O dois nego velho caçando. Caminham na floresta quando um deles subitamente cai no chão com os olhos revirados. O outro nego velho pegou o celular e ligou pro serviço de emergência. Alô, querido? Seu, meu amigo morreu aqui, o que é que eu faço? Uma voz pausada, atendente explica. Mantenha a calma. A primeira coisa a fazer é ter a certeza que ele está morto. Vem um silêncio, logo depois um tiro. Pá! Aí o nego velho volta pra linha. E agora, querido? Já tá ok. Agora morreu. Ô, meu, deixa eu dar um toque pra rapaziada que tá na hora de renovar o seguro do seu carro. Vai fazer seguro do carro em junho, então aproveite que o mês tá só no início e você tem tempo pra pesquisar e achar o melhor preço. Fazer isso com calma, não deixar pra última hora é a melhor pedida. Então, assim, ó, liga pro teu corretor e pede pra ele cotar com uma, duas, três seguradoras e depois pede pra cotar também com a HDI. Você vai se surpreender com a diferença de até 25% no valor do seguro. Boa! A diferença não vai ficar só no preço. Na rapidez do atendimento, a diferença também é grande. A HDI tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. É por isso que na HDI você ganha duas vezes: dinheiro na hora que contrata e tempo na hora que precisa usar. HDI Seguros é de Bate Pronto, consulte seu corretor. Cara, e assim, ó, testemunho, tá? Agora não tá no texto aqui. Uma galera, velho, uma galera que ouve o Pretinho, a gente tem aí mais de 1 milhão, quase 2 milhões de ouvintes no sul do Brasil inteiro. Uma galera tá fazendo seguro com a HDI. Sim. Isso é a força do Pretinho básico, cara. É verdade. Que se mostrou ontem, também com a força da audiência do programa nos TTs Brasil. Ai, em primeiro lugar, a hashtag AIDD. Vamos ver aí, Porazinho. Olha, vocês querem a relação entre casamento e empresa ou 10 artistas e suas exigências bizarras pra fazer um show? 10 artistas, então. Alessandro manda aqui, Alessandro Sassi. Segue a lista com as exigências de alguns artistas para o seu camarim. Manda um pop, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pra galera do sexto nível noturno da psicologia. Psicologia. Pega um táxi e vou pra psicologia. Pra psicologia da UPF. Lily Allen. As exigências da cantora inglesa são uma garrafa de Jack Daniels. Boa. Champanhe. Eu dei meu Jack Daniels esses dias, cara. Puta, não, custo, cara. Não foi pro Marcos. Champanhe, pacotes de Monster Munch e um filhote de cachorro pra que ela possa brincar no camarim. Um filhote de cachorro. Aí depois ela devolve pro dono. Depois ela mata. Isso, sacrifica. Aí tem a Cher aqui. Dentre algumas exigências da estrela, a que mais se destaca em um camarim é um camarim separado e exclusivo para acomodar todas as perucas da cantora. A Jennifer Lopez quer tudo em seu camarim da cor branca, das paredes até as velas. O Axl Rose, astro do Guns N' Roses, exige roupa de cama preta, guardanapos pretos e vermelhos, 18 rosas vermelhas e brancas, 2 vasos para flor de vidro ou plástico transparente, além de várias bebidas alcoólicas e diversas frutas em quantidade para 2 pessoas. 2 bananas, 2 Prince, um médico e todos os alimentos e vestuários cobertos por um plástico transparente que só podem ser abertos por Prince. Cara, o nosso camarim, né? Uma vez o Lulu Santos pediu no planeta o Lulu Santos que tivesse um tapete de toalhas brancas levando ele até o camarim dele, pra ele não encostar no chão. Não, e ele pede também, sabe o quê? Cereja com cabinhos. Cereja tem que ter cabinho. Morango com cabinhos e cereja cabinho. Com cabinhos. E num planeta Atlântida ele pediu um camarim no palco. Pra o camarim dele ser atrás do palco. Eu vou só falar uma coisa. Precisa do biombo, né? Eu vou só falar uma coisa. A gente só pede um biombo. Esse Lulu Santos é chato pra caramba. Uma barra de ferro, uma será que é? Barra de ferro. A gente abraça o Lulu Santos que tá em Porto Alegre. Sou em inglês. Não, tá? Ele não gosta de Porto Alegre. Ele não gosta de mais nada. Ele não gosta de. Ele declarou que não gosta de Porto Alegre. Ele não gosta de nada, cara. Cara, aliás, ele foi muito grosso numa entrevista com o professor Rui Carlos Osterman na Rádio Gaúcha. Ele desligou o telefone na cara do professor, cara. E olha que o Lulu Santos não tá na lista aqui, que segue com o Elton John. aficionado por flores e o consagrado cantor descreve em sua lista como deve ser a decoração do seu camarim. Plantas naturais, ficos ou palmeiras de 2 metros de altura. Adoro palmeira. E flores frescas, Neila. De preferência, Marcos. Nada de crisântemos, lírios, cravos ou margaridas. 5 vasos quadrados de vidro com as flores, 5 das vermelhas, 2 das brancas. E somente rosas, nada de folhas. Os caules das rosas não deverão ter espinhos e medir exatamente 11 centímetros. Fica aí a dica, né, pessoal? Tá bom demais, hein? Mariah Carey, a cantora norte-americana, faz alguns pedidos bem peculiares, como uma caixa de canudinhos, mel da marca Honey Beer, espaço para acomodar seus cachorros e uma pessoa responsável por recolher os seus chicletes mascados. Ah, que isso, maluco! Fica... Eu já pedi. Fica um carinha baixado ali, pegando um soprador. O Pretinho tem várias exigências também, verdade, mas a gente acaba que distribui todas as nossas bebidas alcoólicas pro público num determinado momento da festa. E os chiclés usados também. E cada vez menos o Pretinho. Anões vestidos de Batman. Impressionante. Cada vez sobra mais bebida. No final do show a gente distribui bebida pra todo mundo. Será que isso é maturidade ou é doença mesmo? É doença. É doença e maturidade. É os dois. Eu acho que é os dois. Tipo, já beberam tanto que estão com o fígado entregue já. Não, acho que eles querem fazer o teste. Se o cara vai mesmo contratar. Cara, no primeiro ano da Balada do Pretinho, na van, faltava bebida. 180 latas de cerveja. É verdade. Faltava trago. Hoje é água e Coca-Cola. Hoje tem 12 latinhas no camarim só. Isso não quer dizer que eu bebia todas as 180. Quer dizer sim, porra. Vamos deixar bem. Por isso que eu parei. Iggy Pop, uma lista de 18 páginas do excêntrico cantor chama a atenção por 3 itens. 18 páginas. 3 itens nada comuns. Um tradutor ótimo em inglês que não tenha medo da morte. Um palco livre de obstáculos para que Iggy possa correr de maneira desenfreada e 7 anões vestidos com um clássico, como o clássico Branca de Neve e os 7 anões. Falei. Segundo lugar, a polêmica rainha do pop Madonna não poderia deixar de integrar esta lista. Uma frota com 6 carros da marca Audi, troca de assento do vaso sanitário a cada ida ao banheiro, 25 caixas de água da Cabala, não são nada comparados à exigência de que somente 13 pessoas da sua equipe lhe dirijam a palavra. Isso vai acabar. Vai se cagar. E em primeiro lugar... Não pode, tem que trocar a tampa da privada. Em primeiro lugar, o grande Marilyn Manson. O inimigo número 1 dos produtores pede que o seu ar-condicionado esteja sempre na menor temperatura possível, abaixo de 14 graus de preferência, e para comer Doritos e pipoca. O principal item... Uma prostituta careca e desdentada à sua disposição. Meu Deus do céu. 25 para as 2, tá na hora dos classificados. Vai entender. Vai entender. Boa ideia pra Balada do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Olá, queridos pretinhos, para viabilizar uma transação imobiliária. Preciso vender o carro da minha querida esposa. Olha, é o primeiro cara que vende o carro dela. É, esse é o cara. Esse é o cara que manda em casa, entendeu? Verdade. Esse é o cara que manda em casa, rapaz. Quer vender então a Peugeot SW 1.6, é uma 207 SW 1.6 Flex modelo XS automático, é o câmbio Tiptronic do Porsche que embarca os Peugeot. Wow. Garantia de fábrica até 2012, o ano é 2010, na cor prata, carro top de linha com airbag duplo, freios ABS, sensor de chuva, de iluminação, ar-condicionado digital e todos os outros detalhes de carro de luxo. Emplacamento pago até 2012 e com 9 mil quilômetros rodados. Ainda não fizemos a primeira revisão. Pô, que barbada, hein? O carro tá com precinho bem bom, 39.500. E esse carro na Maxim deve custar de 49 para cima. Interessados em enviar e-mail para 207swautomatica@gmail.com. Baita carro, hein, ó. Baita carro. Viu? Mais uma aqui para ti. Essa aqui é para ti, Mr. P. Venho pedir uma força para vender minha coleção de carros, que faço com grande pesar, pois preciso arrumar espaço em casa. Pressão da mulher, diz o cara aqui. São carrinhos na escala 1x64, com aproximadamente 8 centímetros de comprimento. Sim. Possuo por volta de 1.600 modelos de várias marcas: Hot Wheels, caramba, Matchbox, Jada, meu. Johnny Lightning, Green Light e outras. Junto com a coleção, estarei enviando 11 expositores de MDF para 70 carrinhos cada. Bom, que legal. Ao todo, são 7 expositores, mais 3 sapateiras da Hot Wheels, mais maletas e um expositor de loja para mais de 500 carrinhos. Caraca, mano. Quanto? Ficando de fora apenas os carrinhos que me foram dados de presente, pois presente não se vende. Oh, bom, valor bom, estimado da coleção, levando-se em conta o preço médio praticado para os modelos, R$23 mil. Olha aí, meu. Sim, ele tem mais de, esse é 1.700, é isso? Colecionador, 1.600 modelos, cara. Absurdo. Aceito trocas por carro ou moto de igual ou menor valor. PS3 como legal. Parte do pagamento. No dinheiro, estudo propostas. Contato para Indomatos. Ah, o Indomatos. Tá vendendo só, carrinho? O Indomatos. Paulo está sempre Indomatos. Carrinho de brinquedo. Só carrinho, carrinho, é. Réplicas, miniaturas. Ele quer trocar por um carro de verdade. É. Ah, é isso? Sim. Ele quer trocar. Não, ele aceita um carro, aceita. Uma moto. O valor deste lote é 23 mil. Não tem valor esse lote. Na verdade, não tem valor. Isso é um carro de brinquedo, meu. Não vou dar um carro de verdade para uns não, ele tem valor inestimável, porque é uma coleção, Marcos. Não tem valor nenhum isso aí. Marcos, já colecionou alguma coisa na tua vida a não ser inimigos, Marcos? É, Marcos, a não ser inimigos, tu já colecionou alguma coisa na tua vida, Marcos? Tem mais o que fazer. Chapinhas de ouro, tu não é nem nascido na época da chapinha. Tem mais coisa pra fazer, amigo. Carnê não vale. Fazer. Então aqui, ó, você que é colecionador e quer comprar os carrinhos do cara, 23 mil, manda e-mail lá para indomatos@yahoo.com.br. 3 mil, cara. Vai, Almir! Ô, querido, como é que tu tá? Eu tô bem, Almir. Bigodinho de ouro! Aê, Almir! Galera, vocês estão recebendo bem? Estão ganhando sim. Bem? Sim! Tá pagando bem a galera! Grande bigodinho de ouro, tu tás que tás, né? Tás com tudo e não tás prosa, né? Como assim, cara? Tu tás muito bonito, é o que eu obrigado, quero dizer. Cara. Tu tás no treino do Trópico amando, Brasil. Tô amando, tu Almir. Tu tem no Trópico Trópico Brasil. Eu tô amando. Aonde? Aonde? Trópico Brasil. É, até tem... É... Tá no Trópico Trópico do Brasil. É Trending Topics. Daqui a pouco tu é... Tem Trópico... Gente, eu tô hoje lançando livros. Livros da... Ó, oh, que legal, Almir Bookstore virou. Pô, que legal. Como é que é? Almir Bookstore virou. Bookstore. Meus conhecimentos sobre futebol, sabe quem escreveu? Quem? Daica. Olha, sabe muito de bola, né, querido? Sabe muito, né? Aí na onda do Diário do Fiuk, do Justin Bieber, tô lançando um novo talento jovem. Minha Juventude, por Cagê Lisboa. Escrito pela Rodaica. Carrinho pra vender. Carrinho miniatura Cagê, tu não tem pra Cagê. Vender, Almir? Tenho. Não tem carrinho? Infelizmente, né? Coleção é muito legal, né? Tá dando uma grana. Oh, show de bola. Meu Havaizinho lá, cara. Eu caí, esse dia eu caí, ralei o braço todo, levei 2 pontos. Já tô com mais pontos que o Havaí. Aqui no braço. Oh, impressionante. Olha só, tem outro livro aqui, ó. Comendo bem e esbanjando em restaurantes. Mr. B. Esse eu demorei um pouco, porque pra fazer todas as pesquisas, comer bem. Só na Holanda, né? Só vai pra Itália, né? Foram 10 anos escrevendo a manhã. Eu acho que vai vingar. Muita viagem, né, Vim? Não, além de viajar, eu sou um degustador de primeira categoria. Exatamente. Então é tudo que eu sei fazer. E o Porãzinho não poderia ficar de fora da Almir Bookstore, claro, né? Como é que ele como vai deixar? Como aproveitar a vida de solteiro durante o matrimônio? Você compra todos esses livros em Almir Bookstore. Mania/desejo. Tem horas que o silêncio é melhor. Interrogação igual P-O-R-A. Joga o intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela audiência, para todo mundo, pelo atlântida.com.br. Acesse também o site do Pretinho, o blog do Pretinho pelo site da Atlântida. Entra lá no site da Atlântida, atlântida.com.br e clica lá no blog do Pretinho. É o blog que tem mais de 1 milhão de acessos por mês, amiguinhos. 13 minutos para as duas, doutor Alceu. Vamos lá, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o Vasco é o campeão da Copa do Brasil, doutor Peter. Ai, Dedé. Perdeu do Coritiba, mas ganhou. Que jogo, né, cara? Que jogão. Que jogo. Jogaço, jogaço. Emocionante, jogão. Meu. Demais. Baita jogo. E o Coritiba jogou melhor as duas. Se o Coritiba tivesse mais 10 minutos, fazia. Fazia, eu acho. Não fazia. Eu acho que não fazia. Desculpa, não fazia. O Coritiba teve um momento no jogo e não aproveitou. Faltou perna. Faltou. Também achei. Todo mundo. Que se tivesse mais 10 minutos, fazia. Eu acho que não fazia. Aí o jogador morria. Então não vai adiantar nada. Não fez, não teve mais 10 minutos, não fez. Acabou. Que me deu a impressão das duas partidas do Coritiba ter mais time que o Vasco dentro. É que o Vasco é engana, né? Não, engana o Vasco muito. Tem jogadores mais experientes, jogadores com mais mas nome. Mas teve uma imagem, né, ontem no final do jogo do Felipe do Diego Souza, os caras saíram de campo e ao invés de ficar ali incentivando, eles se esconderam, taparam pra não ver o jogo. Né, cara? Na verdade, se tem um culpado do Curitiba não ser campeão, é o goleiro. É o Edson Bastos. Edson Bastos saiu do Figueirense. Edson Bostas, né? É, jogou no Figueira, né? Sim, jogou no Figueirense. Pois não, doutor Alceu. O Grêmio comprou o Jô, irmão do Mário Fernandes. Ah, agora também. É atacante. Será que ele vai fugir? Atacante, meu. Exatamente. É o Jô Fernandes, então. Cara, eu não sei se a gente esqueceu de registrar aqui na segunda-feira à noite, a gente teve uma visita surpreendente do Newton e do Simon. Dois jogadores do Grêmio que jogam ali na zaga, que vão jogar e que moram juntos com o Mário Fernandes, os três moram juntos e provavelmente vão jogar juntos no esquema tático 3-5-2, talvez. Sugerido por mim. Sugerido pelo KG, pro Renato Portaluppi. Foi muito legal que os caras do nada vieram aqui, sem ser convidados, ouviram o programa. Trouxeram uma cerveja. Comeram a nossa comida e trocaram uma ideia com a gente, mostrando que a rede tem um bom trânsito entre jogadores de futebol. O Newton, que é o famoso Kombi. Cara de Kombi. Aliás, eu queria dizer o seguinte, cara, em breve, muito breve, no Bola nas Costas da segunda-feira, o programa cheio, o programa Partida de Futebol do Calma Bola nas Costas, nós teremos aí a partir dessa segunda metade de junho, a abertura da janela de transferência. Opa! Olha, eu vou ir pra Gaúcha. E esta janela de transferência vai nos proporcionar o reforço de quatro grandes nomes. Legal. Para o Bola nas Costas. Quatro cascudos, que é o termo da hora do futebol, que serão os seguintes queridos: Nando Gross, da Rádio Gaúcha, Sérgio Boaz, da Rádio Gaúcha, Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, e Zé Alberto, da Rádio Gaúcha. Beleza, meu. E aí é o seguinte, cada um deles participará numa segunda-feira em esquema de rodízio conosco aqui. Eu tô na expectativa, esse é o Boaz. Esse é o querido Boaz. E a gente tá com essa possibilidade de abrir a janela, mandando o Potter pra Farroupilha, que vai ser muito bom pra Atlântico. E tu pra Rádio Rural. Sou um muito galo. Bom, muito bom. Ô, meu Deus, convidar a galera então aqui. Então aguarde, desculpa, aguarde. A partir de julho, estes quatro reforços no Bola nas Costas de segunda-feira, 8 da noite, aqui na Atlântida. Convidar a galera pra ir na primeira feijoada de Blumenau nesse sábado, dia 11. Vai ter balada do Pretinho, a feijoada começa cedo, 11 da manhã. A balada é de tarde, né? Às 11 da manhã já começa a feijoada. Boa, vai ter show com os chefes, vai ter o Catendê, vai ter o Robson Josiel, vai ter a balada do Pretinho lá por volta de 13h30 da tarde. Tem inclusive o site da feijoada, que é Feijoada Jäger. Jäger é daquela bebida Jägermeister, tá ligado? Não. É uma bebidinha interessante. Jägermeister, é um licor de ervas. É muito bom. É um licor de ervas maravilhoso, cara. Não conheço. É muito bom, bem geladinho. Bom, mas enfim, é o patrocinador principal da feijoada, a feijoada Jägermeister. Ah, nesse caso eu conheço. É feijoadajäger.com.br, você pode garantir já o seu ingresso antecipado em toda a região. Sábado de tarde a gente vai estar fazendo a balada do Pretinho em Blumenau. E o Almir vai estar cozinhando feijão, né, Almir? Vai cozinhar o feijão. Eu também pode deixar o feijão comigo. Filho. Deixa na minha o feijão, né, Almir? Pode deixar. Amei, então. Vamos ver aí, Mr. P. Vamos, queridos PPs, se eu conseguir enviar este e-mail, vai ser algo inédito. Nunca consigo. Mas queria dizer que vocês são impagáveis. Adoro vocês. O pessoal aqui de Caxias escuta muito, inclusive muitas vezes que entro no ônibus, tem várias pessoas que ficam assim, né, como eu, escutando vocês e rindo. Quem não tá escutando, acho que somos loucos. Queria mandar um beijo especial pro Neto. Olha aí. E aí vai uma piada. Beijão, pebezada. Ah, mas essa piadinha é pro nego velho, cara. Vai, Neto. Vai, nego velho. O fiscal perguntando pro criador de porcos. O que o senhor dá pros seus porcos comerem? Resto de comida, querido. Lavagem. Então tá multado. Que isso, meu? Tempos depois vem ele com a mesma pergunta. Chega aqui, o que o senhor tá dando pros seus porcos comerem? Dou comida fresca feita na hora, querido. Bom. O quê? Tá multado. Mas não tem saída, então. Um mês depois lá vem o fiscal de novo. O que o senhor tá dando pros seus porcos comerem? Dou 10 pila pra cada um e eles que se virem. Tá um cheque. Pra... Falei o nome da menina. Vai pro buffet. Ah, nome da menina. Nome. Amanda Teixeira, viu, Amanda? Amanda ficou Teixeira. Feliz. Beijo, Amanda. É que leu a piada. Fala, KG. Dois amigos tomam um trago homérico daqueles que bebem tanto que perdem o rumo da casa. Fora. Lembra, KG? Acaba eu e o Porã. Lembra, Porã? Ah, KG, que saudade. Acabam parando num hotel, caindo pelas tabelas, pedem um quarto com duas camas, porque eles não conseguem mais ficar de pé. Duas camas. O homem tava. O hotel tava lotado, apesar de ser uma espelunca, e o gerente achou melhor não perder os dois fregueses. Meteu os dois num quarto com uma cama só. Os dois enfiaram a cara no travesseiro em poucos minutos, roncavam como cuicas. Lá pelas tantas, no meio da noite, um deles acorda e sente o outro deitado no lado, na cama de casal. E aí diz pro um, Zé, Zé, tem um safado deitado aqui na minha cama. Aí o Zé acorda assustado e sente também um corpo ao seu lado, no escuro. E diz, Santa mãe, desgraçado, pois não é que tem um encostado em mim também? Zé, eu vou dar uma porrada nele, eu não gosto de homem. Dá-lhe a porrada! Quebra a cara dele, que eu quebro a cara do meu! E os dois se agarram. Que isso? Assim, Galfinho foi pescoçado. De repente, um deles grita com a voz sumida. Zé, Zé, fala, fala! O desgraçado que tava do meu lado é um touro, Zé. Ele me deu um cacete e me jogou pra fora da cama. Não liga não, amigo. Vem deitar aqui comigo que eu já derrubei o meu. Pô, no final das contas, cara, só perderam tempo. Já podia ficar bem abraçadinho ali, aí de conchinha. Conchinha, né, parceiro? Pode ficar de conchinha com o amigo. Mas é bem bom, mano. É bem bom, né, gaúcho? Vamos, eu gosto disso. Coisa bem boa. Eu gosto de conchinha e andar de mão dada. É, carinho, tu gosta de carinho, né? Gosto de carinho, beijinho no pescoço. Beijo na boca. E tu liga no outro dia? Bastante beijo na boca. Nunca. Outro dia, não sei se liga. Não, não, não me liga no outro dia. Não liga no outro dia. Não, vamos confundir as coisas. É, vamos confundir, não vamos achar que é romance. Não, vamos achar que é romance. É romance, boa. Vai daí, olá, pretinhos, gostaria que vocês divulgassem no PB o meu projeto de reciclagem de aparelhos eletroeletrônicos. Que legal, hein? Se você, com C cedilha, ouvinte da região de Joinville, se você é ouvinte da região de Joinville e tem algum aparelho eletroeletrônico, geladeira, motor, tô recebendo esses aparelhos para reciclar. Será que ele vai reciclar mesmo ou vai vender? Cara, esses dias aconteceu uma comigo, eu não sei o que fazer. Estragou o DVD, o leitor de DVD lá. E é mais caro do que comprar um novo. E eu mandei na eletrônica. Compra um novo. E o cara falou o seguinte, meu, não vale a pena. Cara, é 80 mil. Aí eu fui na Colombo lá e comprei um DVD zeradinho por 90 reais. Cara, e aí o que doa, cara, doa pro... O que eu faço com o velho? Doa pra uma escola. É, doa pra uma instituição. Mas tá estragado. Não, mas os caras consertam de graça. Ah, isso acontece cada vez mais, né? É, mas aí, isso aí que o Cachê falou TV é legal, de tubo, cara. TV de tubo não vale a pena tu arrumar. Os caras tu vai gastar 300 reais pra arrumar. Os caras consertam de graça. Isso é legal para as instituições. Simples, exatamente, para instituições. É isso aí. Bom, então se lá em Joinville tem algum eletroeletrônico nessa situação que o Maurício citou, o e-mail é eduroque42@hotmail.com. É o Eduardo Grecol dos Santos de Joinville. Edu Rock, rock de rock and roll. Edu Rock! Thumbs up for rock and roll, é R-O-C-K, né? EduRock42@hotmail.com. E tem uma piadinha! Hoje, programa especial com Marcos Piangeli. O cara entra na farmácia e fala, rápido, rápido, me dá alguma coisa pra diarreia urgente. O dono da farmácia era novo no negócio e acaba dando um calmante pro cara. Ele toma o calmante e sai da farmácia andando. Termina a piada como as frases. E aí o cara, percebendo o erro, corre atrás do cliente. Ele, mil desculpas, senhor. Creio que me enganei, dei um medicamento errado, tirei um calmante em vez do remédio para diarreia. Como é que o senhor tá? Como é que o senhor tá se sentindo? E o cara responde, todo cagado, mas tranquilo. Bem tranquilo. Ai, Dedê! Perguntar para aqui o... Anderson Luiz mandou para os queridos aqui. O que que o Google, a Apple e o Rock and Rio têm em comum? É publicidade. É o O, a letra também, O. Também, publicidade. Letra também. Por a letra isso, O. A letra O. Sites. Apple tem, não tem letra O. Eles têm sites. Por isso a musiquinha Apple ali no Google. São violãozinho. São em inglês. São em inglês, mas exatamente. Na pronúncia tem Rock Apple. Real, Apple, Google. Ganhou mais dinheiro que eu. Mas não, cara. É que acesso por trás fácil de todos estes negócios existe um administrador. É verdade. Tem que botar tá alguém por trás do negócio. Um cara de visão, talento e um cara empreendedor que conhece o caminho do sucesso. Só uma escola como a ESPM, referência em marketing e negócios, tem um curso para quem quer chegar lá. Além da estrutura, que é demais, os professores são os caras do mercado. Estão ali para te dar todas as barbadas e você põe a mão na massa mesmo. É isso aí. Na ESPM, com a empresa Júnior, você coloca a mão na massa. Os alunos estão lá de cara com o que está rolando no mercado. Então, demorou. Faça administração com quem conhece. Vestibular de inverno na ESPM. Prova dia 18 de junho. E a galera vai poder fazer as provas sem vir para Porto Alegre. No mesmo dia, em Floripa, Caxias e Santa Maria, as provas serão realizadas. Acesse espm.br/vestibularsul e te inscreve para fazer parte do time dos melhores. Amanhã eu vou falar do curso de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigado à ESPM que escolheu Atlântida, o Pretinho Básico, para divulgar aqui o seu vestibular. A ESPM que é referência. Uhul. Diz Brasil. Aí, nego velho! Mandar um abraço para os amigos da orquestra, da Ubra, com o Thiago Flores, que ontem a gente estava, eu e o Borghetti, em Panambi com eles lá. Mas tava longe, né? Tava longe, cara. Voltamos de madrugada, chegamos aqui de manhã hoje. Tudo certo, hoje estou indo para Butiá, tudo certo, graças a Deus. Vai lá para Butiá? Tô indo para Butiá hoje à noite, amanhã tem. Pô, mas deve estar difícil Borja, até de gravar Borja, o Galpão Crioulo, hein, compadre? Tá complicado. Pô, tá viajando São demais. São Borja, Itaqui e Caxias do Sul, a gente vai estar nesse. Tu tá brincando, cara? Não deixa cair dos bolsos aí. São Borja e Caxias, cara. É, eu saio exatamente São Borja e Itaqui e saio. Mas sai lá por cima, né? São Marcos, lá por cima. Aí tá tranquilo, então. E aí eu me lembrei que ontem o meu compadre Borghetinho, que tava junto, contou uma história muito engraçada dos músicos da antiga aí, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes e mais o Baden Powell, que tomavam, eram famosos por tomar bastante, uma né? Aí disse que chegaram numa casa, quando ele falou que a guria queria uma cachorra no camarim, disse que eles ficaram numa casa uma vez. E aí a mulher disse, ó, tá liberada a casa pra vocês aí. Começaram a mamar tudo. Podemos beber? Claro, os uísques estão ali. Aí começaram, manguaça pegando, né? E a mulher liberou, assim, disse que daqui a pouco um deles se atira no sofá, assim, né? Se atirou no sofá, só ouviu aquele grito, assim. Ele olha, tinha um chihuahua, espremido, assim, no chão. No sofá, né? Aí ele olhou uma janela, os pinguços, assim, disse, larga ali, tira ali. Abriram a janela, assim, pô, tiraram o cusco lá pra baixo. Já tava morto, né? Aí daqui a pouco deu uma meia hora, chega a dona da casa. Oi, pessoal, tá tudo bem com vocês? Tudo bem? Começou a procurar o chihuahua. Vocês não viram um cachorrinho por aqui? Diz que o Baden não vai dar fogo. Olha, eu vi um pequenininho meio deprimido ali perto da janela, com um olhar meio triste, olhando lá pra baixo. A mulher olhou e tava ouvindo. Não, o cachorro! O cara passou o dia pescando e tomando trago, mas só pegou turma, né, cara? Mas imagina que turma. Nós achamos que nós somos loucos, né? O Chico e o Tom tem a famosa, que os dois vinham tão bêbados no carro assim que o Chico disse: ô Tom! Para o carro que eu vou descer, cara. E eu tô dizendo, não desce, Chico, é tu que tá dirigindo. O cara passou o dia pescando e bebendo, mas só pegou meia dúzia de peixinho. Quando tava voltando, totalmente bebum, ele olhou assim, um espantalho de braço aberto. E ele, ah não, não me vem com essa, eu duvido que tu tenha pego um peixe desse tamanho. Peidou! Porazinho, vou acabar em ti, Porazinho. Pô, cara, ficou aqui pra mim a relação entre o casamento e a empresa. Ai, namoro. Namoro é um investimento em algum negócio. Olha! Noivado, empréstimo pra abrir o negócio. Casamento, negócio aberto. Tá com o negócio aberto? Casamento, depois de algum tempo, é ramo de atividade estável. Amante é risco nos negócios. Brigas de casamentos, negócios vão indo mal. Desquite, demissões e perda de clientes. Desquite. Bah, desquite é separação, sem funcionários e sem clientes. Divórcio, falência total. Filhos duplicatas a pagar. E ex-mulher é título protestado. Só existe uma mulher inesquecível, né? É isso. Era isso então, queridos. Por enquanto, chegamos ao final de mais um Pretinho Básico aqui na Atlântida. Uma hora passa muito rápido, né, cara? Até aqui viemos com Coca-Cola, Abra Felicidade, Nova Skin, o Cervejão, se beber, não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Voltaremos às 18h. Esteja conosco de novo. Como é que é o diabo? Tchau, valeu!